Índice rápido do workshop número 447. Talvez mais cedo do que pensamos, teremos professores e compartilhadores de conhecimentos de todo o universo aqui no planeta Terra. Os passos estão ficando mais rápidos e a aproximação ao objetivo final de ingressão à comunidade universal está ficando muito, muito próxima. Começamos a testar os diferentes aspectos da transmutação e do transporte e a expansão dos campos energéticos do homem e o envelope da alma da vida. Seremos capazes de transmutar o homem dentro do envelope de sua própria energia. Esta semana tivemos os buscadores de conhecimento do México, Estados Unidos, Irã, Áustria e outras nações deste planeta. Tivemos o primeiro que chamamos de homem de cor a vir deixar a impressão digital da África no sistema. E chegamos mais perto do ponto de entender a totalidade. Esta semana, três buscadores de conhecimento foram para a posição de querer e saber que eles poderiam passar de um sistema para outro. Esse sistema estava pré-definido, mas ainda não conectado, portanto não podiam atravessar. Esperamos que cheguemos a esse ponto bem em breve. Fizemos acordos para a primeira transmutação internacional com um de nossos buscadores de conhecimento dentro das próximas semanas, mais ou menos. Para aqueles que participam das próximas transmutações para a Lua e Marte e da transmutação pelo celular, é necessário que nos enviem uma carta de consentimento autenticada, o que significa que nos dão um consentimento incondicionalmente e aceitam todas as responsabilidades de fazer parte dessa experiência e desta excursão. Nossos amigos humanos da NASA estão voltando na segunda-feira para o negócio do macaco, de disparar foguetes para dar volta à Lua e voltar dentro de 2 semanas. Desejamos a eles tudo de bom. Desejamos a eles sucesso em seus esforços, como que chamamos de o ciclo de conhecimento, que tem que completar parte do conhecimento do homem. Esperamos que eles aprendam mais em 2024 ou 2025, quando tentarem novamente pousar na Lua. Até lá, espero que muitos de vocês, buscadores de conhecimento, tenham aberto um café e um restaurante na Lua para que possam convidar os homens da NASA a vir e ficar com vocês enquanto estiverem visitando a Lua e Marte. O desenvolvimento da tecnologia é tão rápido que nossa própria equipe leva tempo para entender, para que possamos implementar isso. Quando nossos amigos humanos da NASA vierem à Lua, eles o encontrarão como os passageiros do Instituto de Nave Espacial da Fundação Cache. Eles podem não reconhecê-lo como um ser humano, porque você terá tomado a forma de acordo com o que é exigido pelas condições para viver na Lua. Mas leve consigo seu passaporte e mostre a eles qual é o seu nome na Terra. Tente entender mais que temos que aceitar todos os conhecimentos e todas as ciências e não podemos ser arrogantes em, em ter conseguido mais. Talvez até lá a NASA possa abandonar essa ideia. A tecnologia de transmutação e transporte está começando a expandir o conhecimento para além disso. Estamos adicionando sistemas em segundo plano que podem aterrissar você em diferentes partes desta galáxia sem que nossa própria equipe de produção saiba disso. Negociamos com a comunidade universal para um lugar no universo que o homem possa aterrissar. Liberaremos essas posições no devido tempo. Espera-se que o homem pouse fora de seu próprio sistema solar até 2024 ou 2025. Seremos capazes de transmutá-lo de volta à Terra. Mesmo que você se manifeste em uma dimensão diferente, você ainda será reconhecido como cidadão da Terra. Conseguiremos através de tentativas e erros e através de maior compreensão. Então seremos capazes de transmutar tudo como um pacote de energia, incluindo sua mala ou até mesmo papel em seu bolso. Nós o converteremos em um gancho de si mesmo e para o que quer que possa aparecer em seu destino. Estes são os conhecimentos que têm que ser reunidos, compreendidos e ampliados. A produção de nossos novos sistemas de transporte espacial começou ontem. Para a transmutação, voltaremos a usar a unidade vertical, porque podemos fazer muito mais e é mais compacta também. Em pouco tempo você verá muitas dessas unidades verticais por aí que parecem uma cabine telefônica onde as pessoas entrarão para transmutar para onde quiserem. Carregue seu passaporte com você, pois temos que informar as autoridades da Áustria e do país para onde você vai que você está em posição de transmutar para a terra deles. Se eles o aceitarem, então nós o transmutaremos. Toda a estrutura da mudança é para compreender mais sobre os campos e a realidade e se afastar de muitos dogmas criados no mundo da ciência porque não entendemos a totalidade. Com estes dogmas, criamos uma grande confusão. O mundo atual da física tem um grande problema com os campos magnéticos. Eles dizem ver campos que se curvam perto das estrelas quando há enormes campos magnéticos. Caso contrário, os campos magnéticos ou a luz, que é outra forma disso, se movem em linha reta. Isso é uma hipocrisia absoluta. Desde o início, eles se confundiram com essa hipocrisia. Por outro lado, nós desenhamos nossas galáxias como uma espiral. Vemos nossas galáxias como campos planos. Como é que nosso sistema solar tem uma forma oval? Onde é que os campos se dobram? Onde a luz dos campos se dobra? Aceitamos parte do conhecimento, mas quando se trata de outras partes, então negamos porque se adequa àqueles que tiveram a ideia e eles querem se agarrar ao mal entendido. Esta parte do que eu chamo de dobrar, como Beckham, do filme de 2004 sobre a curva de uma bola de futebol, né, dobrando os campos magnéticos de uma forma que os campos criem interação. Isso é uma pedra angular da criação. Quando você cria um campo mais forte interagindo com um campo mais fraco em qualquer direção, você cria o que chamamos de desvio. Quando você entra na atual unidade de aprimoramento, você entra em um espaço que é mantido por materiais. Nós nos apegamos aos reatores, mas as estrelas, os sistemas planetários e as luas não têm uma estrutura que os prenda. Portanto, o próximo passo para nós é criar uma dimensão de rotação de campo, que a rotação desses campos criará a condição física. Então não é necessário entrar em uma unidade vertical horizontal. Tudo isso será feito apenas pelos campos. No próximo ano ou dois, quando você viajar por transmutação, você não entrará em uma caixa nem em um sistema. Ao invés disso, você criará os campos da criação. Então, dentro disso, criará a dimensão de sua alma, que irá interagir com esses campos e criar, assim, a transmutação. Nos próximos anos, o próximo passo do crescimento da ciência e tecnologia com a Fundação Cash será criar um fluxo de campo dinâmico, através da interação dos campos de sua própria alma com a alma da fisicalidade. Esta é a parte elusiva da compreensão da ciência do conhecimento da criação. De certa forma, você entra em um tornado de seus próprios campos para liberar os campos que estão entrelaçando sua alma. Então, com a emoção da alma, você transmuta para qualquer posição no universo. Normalmente falamos sobre as coisas anos à frente. Por exemplo, em relação ao ensino de hoje, você diz em alguns anos, no ensino de no workshop 447, ele já nos ensinou isto. Porque este é o próximo passo para entender o conhecimento. Para mostrar isto, em Lins acrescentaremos mais 2 unidades à área de zona de voo. Portanto, haverá 4 unidades ao redor do centro. Isso nos permitirá criar aquele tornado de campos no centro dos reatores. O que significa que você não entrará nos sistemas, mas sim nos campos de forças. E então você vê a expansão da alma, sim. Você entrará na sala e o tornado será criado através dos campos de sua própria alma e da alma da fisicalidade. Isso liberará sua alma para estar livre das algemas da fisicalidade e então você viajará. Em muito pouco tempo, não haverá necessidade de usar um sistema para transmutar. Uma vez que você aprenda a andar, então você pode correr e depois dançar por todo o universo através da dimensão da alma. Você aprende como dobrar os campos do universo para onde você quer estar. O transporte através da interação dos campos do corpo do homem é um dos mais poderosos sistemas de viagem. Quando você pousar em um sistema solar, você se tornará parte desse sistema solar, e quando pousar em outro, você se tornará parte desse sistema. É o mesmo com os campos da alma do Criador, pois ele se expande e entra na atmosfera, na Via Láctea, no sistema solar e depois na Terra planetária. Ele cria a vida do homem. De certa forma, a alma do homem virá a comportar-se da mesma forma que a alma do Criador. Mas desta vez, como a alma do homem, você terá a decisão. Você se tornará o capitão de sua própria alma. Em Lins, nas próximas semanas, à medida que os novos sistemas forem sendo desenvolvidos, você não precisará de uma unidade vertical ou horizontal. Você criará aquele tornado de campos através de sua própria alma. Muito em breve, mais cedo do que você pensa, durante os próximos ensinamentos, nós o traremos coletivamente como buscadores de conhecimento para interagir com a alma dos líderes mundiais. Será como o que fizemos há algumas semanas nos ensinamentos do Rick, quando testamos a transmutação pelo celular. Iremos até vocês através de alguns dos ensinamentos e coletivamente interagiremos com a alma dos nossos líderes para abandonarem as guerras e elevar as almas. Há alguns anos, deixamos para o Conselho Universal, o Conselho da Terra e a Equipe Central para elevar a alma dos líderes mundiais. Mas agora faremos isso todos juntos, coletivamente. Passaremos por um processo de transmutação dos campos da raça humana, como um coletivo da raça humana. Os buscadores de conhecimento que são pacíficos trarão paz aos nossos líderes mundiais. Coletivamente, poremos um fim à guerra, se você entender o propósito e a posição das tecnologias e a forma como a entregamos. Estávamos planejando fazer isso hoje, mas por algumas razões deixaremos passar um tempo. mas em muito pouco tempo, em alguns ensinamentos, pediremos a vocês que se juntem a nós como uma alma para elevar a alma de nossos líderes mundiais, para sair de cada conflito e preparar o homem para o próximo passo, para se tornar o homem do universo e para se tornar assim um membro da comunidade universal. A razão pela qual eu desisti disso hoje é porque a alma de muitos de nossos buscadores de conhecimento ainda não está pronta para essa transmutação e elevação. Coletivamente, temos que ser os mesmos. De certa forma, estamos prontos para mudar a humanidade. Coletivamente, já vimos isso com aqueles que entram no sistema em Lynch. Alguns sentiram que queriam ir para outro sistema, como uma transmutação. Alguns queriam ir para a Lua e foram para lá. Um senhor sentiu os campos da emoção de ver o Cristo. Se você é capaz de satisfazer seus desejos e isso muda você, então é hora de mudar o resto da humanidade. Através do conhecimento da tecnologia que temos, podemos trazer nosso desejo coletivo de realização. Como nossos buscadores de conhecimento estão posicionados ao redor do mundo, juntos atravessamos as almas de líderes mundiais da Austrália até a China, da América do Sul, aos Estados Unidos, Canadá, norte da Europa, Irã e o resto. Nós nos tornamos esse envelope de amor. Trazemos a mudança através do entendimento que os campos do universo podem ser dobrados e ser elevados. Sabemos que a luz do Criador não viaja na linha reta, mas se curva em todas as direções para criar uma criação justa e bela. A física do homem cometeu um enorme erro ao negar a verdade sobre seu próprio Criador. Os ensinamentos nos próximos tempos não serão sobre mostrar como fazer as coisas ou fazer sistemas, mas mostraremos como é feito. Porque esses sistemas não são necessários para serem compreendidos. O princípio fundamental da transmutação e do transporte precisa ser compreendido pela alma da fisicalidade do homem. Este entendimento permite a criação do que chamamos de tornado e de onde ele decola, para onde pousa e como se desloca. Agora, começamos a criar o movimento e as condições para que o desejo da raça humana seja pacífico. Antes, para criar essa condição, você estava jogando seus ganhos nos rios, oceanos, nos campos e nas árvores. A alma coletiva dos buscadores de conhecimento torna-se aquele gans agora, aquele campo que eleva a alma da humanidade. É por isso que pedimos o maior número possível de pessoas para virem a Lynch. Esta semana tivemos pessoas vindas de todo o mundo, da Austrália, Ásia, África, Brasil e América do Norte. A rede coletiva da revolução de criar a vida de um homem pacífico neste planeta, esta semana se tornou completa. Foi interessante ter ao mesmo tempo um australiano e um negro na sala de voo. Porque o homem negro começou na África e acabou na Austrália. As duas dimensões da expansão da fisicalidade do homem começaram na África Central e os últimos pontos terminaram na Austrália e na América. Ambos passaram pelo mesmo processo, no mesmo dia. De certa forma, trouxemos um fim à realização de todas as viagens do homem na dimensão física. Agora é hora de trazer a alma dessa fisicalidade para a dimensão das viagens nas profundezas do espaço e do tempo. Já testamos como as almas irão interagir coletivamente há algumas semanas quando convidamos os italianos para darem uma festa na Lua. Logo você não precisará entrar no sistema. O sistema lhe permitirá criar o tornado dentro do sistema e dentro da estrutura de sua alma. Esses sistemas não são todos iguais. Nós os configuramos para criar uma rotação da dimensão do campo. A maneira como nossos sistemas interagem com sua alma, agora sua alma dentro dessa sala irá interagir com os campos. Você se tornará parte do campo, sua alma se tornará parte do alimentador e parte da condição. Então você irá transmutar muito, muito mais fácil. Muito em breve faremos uma transmutação coletiva de um grupo de 4 a 10 almas. Daqueles que fazem a transmutação pelo celular, precisaremos seu GPS para posicioná-lo e de sua altitude exata. Não tente adivinhar sua altitude, ou você pode acabar a 2 metros do chão. Se não pudermos pousar você precisamente no chão, então nos concentraremos com 50 centímetros acima. Para aqueles que vão além da Terra, usaremos o conhecimento da comunidade universal para levá-los a diferentes posições das galáxias. A comunidade universal guiará para onde eles estiverem e como você chegar lá, mesmo não tendo conhecimento para o transporte das almas da fisicalidade. O conhecimento está crescendo rapidamente. Nós não podemos e não vamos parar. Continuamos a desenvolver as necessidades do homem para hoje com o gás, a eletricidade, a comida e o resto. Muitas pessoas estão fazendo pedidos na loja da Fundação Cash, mas depois estão apenas largando de forma inacabada. Se você não completar seu pedido, após 3 dias ele será cancelado. Isso vale para o pouso na Lua e para os outros programas de sistema de voo também. Será o mesmo para os geradores e para a unidade de voo. Quando você participar deste processo de mudança, não deve ser temperamental, ou apenas uma onda de emoção do momento. Deve ser uma decisão consciente de ser parte da mudança da humanidade. Nas próximas semanas, quando formos capazes de completar o processo de transmutação, seremos capazes de transmutar em qualquer nível, em qualquer forma ou em qualquer criatura que você quiser voltar como. Talvez você sempre quisesse sentir como vive um gato, por exemplo. Os sistemas serão capazes de fazer isso. Você pode viver esse nível de vida para ver o mal que você fez a eles a partir dos olhos deles. Você também será capaz de descobrir o que proporciona prazer a eles e o que os deixa feliz. Você poderá ver como uma pedra no rio se sente ou como um peixe viaja nos oceanos. Agora a transmutação não é apenas para você como homem. Você pode escolher o que gostaria de experimentar. A única limitação é o seu próprio desejo. Você pousou na lua e se tornou o homem da lua. Agora, através da essência da alma da fisicalidade, você pode se tornar o animal que ama, para ver como você os tratou. Você não se torna um gato, mas você vem para ver a vida e o desejo de um gato. É como se você fosse para a China, mas você não se parece nem fala chinês. Agora, com a transmutação, você vai se parecer e falar chinês, mas dentro da sua alma da fisicalidade, você sabe que é inglês e que fala inglês. Mas como minhas palavras saem como chinesas se eu entendo tudo em chinês? Então, da mesma forma, vamos mudar a totalidade da vida neste planeta e corrigir o que fizemos de errado e trazer assim as mudanças de uma maneira boa para a totalidade. É responsabilidade do homem dar a este planeta um lugar seguro e vida correta. E é responsabilidade da alma do homem compreender a alma da vida neste planeta, pois até agora não estávamos conscientes disso. Mas agora que estamos conscientes disso, nos tornamos responsáveis por isso. Vamos elevar nossos animais para não brigar ou matar uns aos outros. Para que serve mudar nossos líderes quando o Sr. Putin ainda verá o leão matando outro animal? Temos que eliminar a totalidade da destruição e a guerra de todos os níveis da fisicalidade neste planeta. É responsabilidade da raça humana. É responsabilidade de vocês como buscadores de conhecimento. Agora que vocês sabem disso, vocês têm que mudar isso. É responsabilidade de vocês. Nós não somos um culto. Nós entendemos o processo da criação. Nos últimos dias, muitas pessoas têm dito: minha família diz que eu me juntei a um culto. Sim, você se juntou a um culto para ser humano. Você se uniu ao culto para se tornar perfeito em tudo e em todos os aspectos. Se é isso que significa ser um culto. Isto não é um culto. É um entendimento científico da criação. Nós nascemos para poder entender que somos responsáveis pelo que fazemos, que ações tomamos e como usamos nossa mente. Aqueles que dizem que você faz parte de um culto, diga-lhes, o problema é que todos já fazem parte de um culto. Esse culto é ganância, roubo e tudo mais, mas eles não querem mudar seu culto. Se você chama isso de culto, é onde ninguém rouba ou faz algo errado, porque entendemos a ciência da criação. Entendemos a tecnologia e com ela podemos produzir tudo o que precisamos para viver e tratamos todos de igual para igual. Somos uma organização científica e não um culto. O culto de roubar, furtar e matar tem sido a norma para o homem e impede a todos de elevar suas almas. Agora, elevamos nossas próprias almas para entender a ciência da criação e para entender o propósito e como a vida funciona. De agora em diante, os passos através do desenvolvimento serão tão rápidos que, se você não quiser ficar para trás, é melhor você acompanhar. Com o conhecimento que compartilhamos agora, é muito intenso tudo isso. Com o conhecimento que oferecemos a você, de uma maneira muito suave, que pode ser compreendido desde o leigo na rua até um professor de física no MIT. Mesmo assim, o que eu chamo de agricultor na África entende mais do que o professor, porque não há limitações e barreiras de arrogância neste conhecimento e a obtenção do conhecimento. Nós mudamos nosso curso de ensinamento. Em vez de dizer a você para conectar isso com aquilo, agora criamos uma condição que, através desse trabalho, você entende o que precisa ser feito através da alma. Deixamos de ensinar sobre a condição física de fazer os magraves. Agora criamos uma condição de ensinar a sua alma, que é muito mais fácil e muito mais profundo. Dessa forma, sinto muito, não há magraves para fazer para o cérebro, porque seu cérebro já é uma grave em si. Você tem que entender como os campos funcionam e interagem. Não temos escolha, a não ser ampliar rapidamente o conhecimento. Esta semana oferecemos o mesmo conhecimento aos principais governos e organizações mundiais para dar o próximo passo em frente. Se você se lembra, que abrimos nossas fábricas durante o tempo do desastre na Itália e nos tornamos parte da Organização de Defesa Civil da Itália. Da mesma forma, esta semana oferecemos o conhecimento e a tecnologia da Fundação Cash à IAEA e às autoridades de energia atômica em Viena para uso na Ucrânia caso um dos reatores nucleares se torne um desastre, e vemos um desastre chegando. A Fundação Cash se dispôs à IAEA para quaisquer eventualidade caso vejamos as condições de Fukushima. O Sr. Grossi, como chefe da organização da IAEA, está plenamente consciente em comunicação conosco de que a tecnologia está disponível. Não temos patentes, não apoiamos nenhuma patente, mas nosso conhecimento irá para o que eu chamo o homem de entendimento da tecnologia nuclear. Nós oferecemos para fazer parte do resgate, se necessário, como fizemos da última vez em segundo plano durante Fukushima, com a TEPCO no Japão. Se algo der errado durante a guerra na Ucrânia, a Fundação Cash apoiará na contenção da radiação. Não importa que condenação nós podemos receber, desde que nós contenhamos a radiação, segurando ou suprimindo reatores nucleares até que eles estejam em condições seguras. É assim que deve ser quando chega o momento de problemas para o resto da humanidade. A Fundação Cash não está apenas abrindo suas patentes, mas também as fábricas, os cientistas e os buscadores de conhecimento para estarem lá, para ajudar e dar as garantias de que o conhecimento está lá para apoiar. Para aqueles de vocês que assumem depois de mim, como meus, o que eu chamo de seguidores do conhecimento e líderes da Fundação Cash, esta deve ser sua atitude e a maneira de fazer as coisas. Em tempos de necessidade, a Fundação Cash coloca-se à disposição da nação em necessidade para proteger seu propósito. Temos que entender que um reator nuclear é muito igual a um de nossos sistemas em linhas. Podemos domá-lo e trazê-lo sob controle total. Entenda que podemos até mesmo usar suas propriedades para outras interações e para fins seguros. Somos capazes de entender que podemos dobrar os campos magnéticos e transformá-los no que chamamos de o funcionamento do sistema. No futuro, muitos de vocês se tornarão os tomadores de decisão em nome da alma da Fundação Cash e terão que se comportar da mesma forma. Vocês estão lá para servir e não para serem servidos. Não importa o tempo, o lugar e a posição. Para muitos de vocês, especialmente aqueles que estão nos países da fronteira com a Ucrânia e estão preocupados, nós lhe damos a certeza de que a Fundação Cash concluiu o processo e continuamos com isso com a IAEA para proteger a posição, se algo der errado com os reatores nucleares na Ucrânia. Entendemos o processo de como podemos criar um tornado de campos da alma do reator, que ele traz assim seus campos de volta a si mesmo. Temos a capacidade de trazer os campos de volta para a fonte, a maneira como fazemos com a alma do homem. Volte aos escritos de Bahá'u'lláh e entenda que mesmo uma pedra tem alma, sem falar de uma coleção de pedras chamadas plutônio e urânio. É a compreensão do conhecimento da criação que é a responsabilidade de toda alma fazer. Não importa em que dimensão e direção, ou em qualquer lugar através do Únicos e do Universo. Nos próximos tempos nós ensinaremos mais para você. Passo a passo, vamos trazer mais conhecimento, para que você possa abrir seus olhos para entender mais sobre a totalidade do conhecimento da criação. Transmutação e transporte não é exclusividade da alma do homem, nem da alma da fisicalidade do homem. É inclusivo para todo ser e todos os seres vivos em todo o universo. E o homem tem que aprender a respeitar isso como um pacote de energia, o que confirma a vida em uma ou outra posição. Como um único campo, o que você chama um átomo, ou como um único conjunto de campos, como um corpo humano, uma galáxia ou um universo, tudo tem que ser respeitado. Uma vez compreendido isto, então compreenderemos a maior parte do conhecimento da criação e do Criador. Mostramos como fazer magraves, e agora criamos uma condição para que você possa compreender o poder de sua própria alma, sua composição, condição e como ela deve ser. Entenda a tecnologia em seu verdadeiro sentido e não por sua dimensão da fisicalidade. Então nós seremos capazes de levar as almas criadas pela alma do Criador, independentemente do tempo, lugar e posição. Então você entende por que a comunidade universal inveja o conhecimento que tem sido presenteado para o homem. A Terra agora se tornou o centro do conhecimento do universo do Únicos. Um dia você entenderá. Um dia seus filhos e netos em todo o universo entenderão o respeito que a comunidade universal tem pela raça do homem, pois o amor do Criador brilha através do amor de Mitra sobre seus filhos. Vamos ver como suportamos o desafio e quantos de vocês passarão pelo processo de transmutação da alma e depois pela fisicalidade. Espero que nas últimas frases deste ensinamento vocês tenham compreendido a totalidade do conhecimento da criação. Às vezes, por falta de conhecimento e hipocrisia do homem, ele sabe, mas então ele dobra isso para se adequar a si mesmo. Esse é o fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop número 447. A Fundação Cash expressa muito pesar e condolência à família de Mario Train, um de nossos professores que faleceu essa semana. Tenho certeza que ele trouxe muita alegria e nova compreensão e entendimento da ciência e da tecnologia do plasma. Espero que ele encontre sua elevação no que eu chamo de posição na dimensão do Criador no Universo. Mario ensinou muito sobre a flor da vida e ele aparece no workshop número 60. Mitra e o amor do Criador. Pergunta para o Sr. Cash. O povo chinês não está familiarizado com este nome, Mitra? Estamos mais familiarizados com Buda, Jesus, Maomé, Confúcio e Lao Tzu. Por favor, explique em detalhes sobre Mitra. Sr. Cash responde. Mitra é a essência do amor do Criador. E não é uma religião. Mitra não é um começo de algo como uma religião. Mitraísmo foi criado por aqueles que entenderam o amor que o Criador tem por outra coisa criada. Ela não é uma religião, não é um caminho. Você chama uma religião o amor que você dá a alguém? É um caminho de emoção da compreensão? Mitra é o que o Criador amou demonstrar amor. Significa a essência da interação de sua própria dimensão de emoção. Mitra é a essência do amor e da devoção pelo Criador em compreender como a criação pode amar um ao outro. Com isso, ele se apaixonou por todas as coisas criadas. Quando a essência da alma de Mitra interagiu com a dimensão da alma deste planeta, ele se apaixonou por ela. É como se você fosse a um estádio de futebol cheio de 100 mil pessoas e não se apaixonasse por nenhuma delas. Mas quando você caminha fora do estádio e logo ali, do nada, você vê alguém e simplesmente se apaixona por ela. Você simplesmente perde sua vida por ela. É a mesma coisa. A alma do amor do Criador, ao interagir com a alma do planeta Terra, ele se apaixonou por sua beleza e sua diversidade. Mitra é o amor do Criador ao dar incondicionalmente a sua criação. É como amar seu próprio filho. Mesmo que você esteja mantendo sua fisicalidade, você também criou a alma. O verdadeiro amor vem entre a alma da mãe e a alma da criança. A dimensão da fisicalidade desmoronará e se destruirá. Ambos os corpos morrerão. Mas o amor permanece. Isto é o que Mitra é. Não é uma religião. No Mitraísmo você pensa o bem sobre o que ama, fala o bem e faz o bem sobre isso, porque do contrário você pode ferir o amante. Isso é tudo que é. A religião veio por aqueles que escreveram sobre isso, converteram esta condição em um caminho para outros que queriam seguir. Eles viajaram e as pessoas a explicaram aos outros qual é a verdadeira condição do amor. Então, será que eu me integraria a ela? Alguns levaram as ideias da Terra da Pérsia para a Índia, onde Buda estava, e mais tarde para o Tibete. O Buda se apaixonou pela compreensão do amor do Criador. Então ele se desenvolveu para o budismo. Foi o mesmo com o cristianismo, o judaísmo e o resto. Aqueles profetas não viajaram, mas compreenderam a essência do amor do Criador por suas coisas criadas, que é Mitra. Todo o resto veio disso. Quando você chama isso de Jesus, Moisés ou Maomé, todos eles são a replicação um do outro, conforme vieram através do tempo de cada um. Jesus era judeu e ele foi tocado por uma maior compreensão do amor do Criador. Mitra nunca escreveu nada. Jesus também nunca escreveu uma única frase, mas as pessoas escreveram em seu nome e fizeram bíblias disso. De certa forma, se você olhar para isso, Jesus era analfabeto na escrita. A Bíblia foi escrita por seus discípulos e ao longo dos anos muita coisa tem sido escrita sobre ele. Mas ele mesmo, nunca pôs uma palavra. Maomé viajou para a Palestina, onde viu que o povo de lá acreditava em Deus, um Criador, enquanto seu povo e sauditas veneravam apenas estátuas. Ele também nunca escreveu nada. Foi escrito enquanto ele falava. O único profeta ou mensageiro que conhecemos que escreveu de sua própria mão foi Bahá'u'lláh, abençoado seja o seu nome. Não houve nenhuma mudança em seus escritos. Ninguém podia interferir e interpretar sua escrita em seu próprio pensamento. O que lemos sobre Moisés foi escrito centenas de anos mais tarde. Pode ser a imaginação de qualquer um. O Torá não é nada além do que eu chamo de um monte de escritos de pessoas juntas, como lhes convém de acordo com o tempo e o lugar. Mitra não escreveu nada. Mitra é a emoção do sentimento da alma do Criador, e nada mais. Não é uma religião. É como quando você se apaixona por alguém e depois escreve algo sobre ele ou ela. Você escreve através de seus próprios olhos e compreensão. Pode ser totalmente diferente do que ele ou ela pretendia, ou a verdadeira compreensão da vida deles. Assim, quando você fala de Mitra, nós falamos do amor, devoção, desapego, do que eu chamo a encarnação e corporificação da verdadeira essência do Criador, a sua criação, o que nós chamamos Mitra. Não conte isso como uma religião. Se o amor para você é uma religião, assim Mitra é para Deus. Sr. Cash disse que ele viveu na China por 3 anos e você nunca pode satisfazer os chineses com suas respostas. Mas eles entendem. Ele foi convidado muitas vezes, Sr. Cash, para conhecer os taoístas e outros. Alguns deles têm ideias sobre nossos ensinamentos e quem penso e o que pensam quem que somos e o que quer que seja. Você entende que toda a estrutura da cultura dos chineses é tão bela, mas está embutida em muito misticismo e muito entendimento da própria tradução deles do conhecimento. Talvez misticismo signifique que os chineses têm palavras e conceitos sobre como a vida funciona, mas não têm a compreensão profunda do conhecimento da criação para explicar isso cientificamente. Acaba sendo muitas de suas próprias ideias sobre as coisas. Não importa quão profunda seja a experiência, há uma limitação quando não se tem o conhecimento completo da criação. Aqui uma linha acrescentou que o Sr. Cash lhe disse: não importa o que as pessoas disseram há 2000 anos ou hoje, se elas estão falando a verdade é a mesma, independentemente da época. O Sr. Cash foi convidado em homenagem ao falecimento de Mara a ensinar algo sobre a flor da vida. O Sr. Cash responde: o que você chama de flor da vida? Você tem que entender a estrutura. Eles colocaram um desenho aqui de uma flor da vida na tela. Se você olhar para este desenho, inicialmente no trabalho de Mário sobre a flor da vida, ele estava muito correto porque entendia a essência dos campos. Ele voltou atrás em muitos ensinamentos sobre ela e falou muito sobre ela, mas nunca a compreendeu. De certa forma, ele chegou a entender sobre a linha de criação e o que é transporte e transmutação. Mário desenhou uma série de diagramas mostrando sua compreensão de como funciona uma oitava da música. Ele discutiu sobre isso longamente nos workshops número 56 e 60. Aqui o Sr. Cash desenhou 3 pontos e um no centro sobre o padrão da flor da vida. Esta é uma formação estelar. Mário entendeu que muitos buscadores de conhecimento perderam. É a essência do movimento dos campos magnéticos. Ele desenhou mais 3 pontos que formaram outra formação estelar, mas esta estava na direção oposta. A combinação das duas formações estelares compartilham o mesmo ponto central. Isto cria um movimento dinâmico entre todos, que é a essência da criação. É por isso que isto é chamado de flor da vida. Ela é vida porque em si mesma cria interação, e dentro de si mesma ela tem um ponto em comum com os outros pontos para criar outro ciclo de vida. A partir desta única estrutura, ela se expande e se espalha, criando uma nova formação estelar a partir de dentro de si mesma. Isso me faz lembrar quando você assiste aos filmes mostrando as divisões celulares que ocorrem repentinamente enquanto um embrião se desenvolve. Cresce de dentro de si mesmo. É por isso que é chamada de flor da vida, que significa através de seu dinamismo, através de sua estrutura dinâmica da formação estelar, cria vida e pode se expandir para uma dimensão maior à medida que interage com mais pontos. O peixe-balão, ou baiacu, funciona com base na formação estelar, mas eles nunca entenderam isso. Vai e olhe para o baiacu. O esqueleto do baiacu tem uma estrutura de formação estelar muito solta, frouxa, que é como a flor da vida. É por isso que ele pode se expandir e se contrair. É como um ciclo de vida. Você pode expandi-lo para qualquer dimensão, ele não tem limitação. Esse tipo de estruturas físicas podem ser criadas a partir dos campos deste planeta ou do universo. O peixe usa o tecido muscular para segurar e conter a flor da vida. É impressionante como a criação se adapta a estas condições e posições. Olhando a estrutura do esqueleto e como está posicionada, você vê muitas semelhanças com a expansão do universo pelo que chamamos a estrutura da flor da vida. É uma combinação de ossos soltos ou frouxos em uma formação estelar que permite a sua expansão. Como a vida não é constante, ela não é fixa. É como o baiacu, ele se expande. Para ter essa expansão, é preciso ter certas forças de campo de estrutura física, além do que temos como costelas. Nossas costelas limitam a expansão de nosso peito e essa expansão do peito limita nossa maneira de pensar, limita a maneira como captamos energias, crescemos e nos moldamos. A caixa torácica trouxe limitação na inteligência, na emoção e em tudo mais. Quando você tem uma caixa torácica estruturada como a flor da vida no baiacu, então é um entendimento diferente. Você absorve de maneira diferente. Se a caixa torácica do homem tivesse sido como um baiacu, então teríamos emoções e compreensão da vida totalmente diferente. A estrutura óssea está frouxamente conectada, mas está sempre conectada ao próximo ciclo de energia. É muito parecido com uma formação estelar, o que significa expansão. Os campos de energia da formação estelar são campos de expansão. Espero ter respondido a sua pergunta. A árvore da vida é a mesma coisa, a base da árvore como uma extensão para entender mais. Na cultura persa fazemos tapetes chamados árvore da vida, e você sempre coloca a árvore no ponto de entrada de um edifício, de um salão ou de uma casa. Quando você entra, você se torna parte da árvore da vida da família. É por isso que ela é chamada de a árvore da vida. Aqui um buscador de conhecimento estava comentando como era a bela alma de Mari que ele interagia com ele. Sr. Cash responde, um pouco teimoso. Ele era um pouco teimoso. Ele era muito decidido em seus próprios caminhos e em sua própria maneira de pensar. Seu buscador de conhecimento continua e fala, antes de você dizer claramente sobre a alma da consciência da verdade, agora todos falam sobre a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade. Onde colocamos a alma da consciência da verdade nessa magnetosfera? Sr. Cash diz, explique-se, o que você está esperando, o que você está procurando? O buscador de conhecimento fala, eu tive experiência de voar pelo espaço após reduzir a alma da fisicalidade e ser alimentado pela alma do homem através de interações com outros seres humanos e ativar o carbono 14, permitir que minha alma do homem cuidasse da totalidade das almas dentro da minha magnetosfera. Quando você vai para o espaço usando a alma do homem, é uma nave espacial primitiva, uma esfera completa perfeita. Eu me senti inchado, realmente gordo, me senti como um baiacu. Quando a espaçonave da alma do homem vai para o espaço, você tem outra alma lá dentro, além da alma do homem. Essa outra alma é um passageiro, é um observador. A alma do homem fará o que quiser e você literalmente observa isso. Em muitos aspectos, essa é a base da esquizofrenia, mas em um nível elevado. Isto está de acordo com o universo, a que o Sr. Cash para e diz. Deixe-me dizer-lhe duas coisas. Em primeiro lugar, a alma do homem não é uma nave espacial primitiva. É um dos sistemas mais avançados já criados. Se você a chama de primitiva, isso é comparado ao Criador. É um dos sistemas mais avançados que já existiu. Ela não precisa de contenção e carrega toda a emoção. Não precisa ser enclausurada, mas se enclausura para a dimensão do que chamamos como a alma da fisicalidade. Por outro lado, ainda não entendemos o poder da alma. O homem ainda nem sequer entrou nessa dimensão para poder compreender o poder ilimitado que ele possui, muito menos como ele pode usá-lo. Até mesmo nos ensinamentos de hoje sobre a criação de um tornado de transmutação, é muito difícil para você entender. Sua alma é dinâmica, e sua alma da fisicalidade é dinâmica através da interação dos campos do sangue e o resto. Se você pode controlar a força do campo através da emoção da alma e trazê-la para interagir com a força do campo da alma da fisicalidade, então você não precisa da forma do homem. Usando os campos da existência do homem através da essência da alma e da alma da fisicalidade, você pode criar esse tornado. Já expliquei isso antes, que se você estender suas mãos e criar uma luz, então a emoção entre a luz e suas mãos e a alma pode alimentá-lo, e você pode criar qualquer coisa. Se você mudar ligeiramente a força da alma para que ela libere mais energias, então em interação com a força da alma da fisicalidade você pode criar esse tornado. Lembre-se que um tornado é criado pela vasta mudança entre a dimensão na superfície da Terra e aquela no nível da nuvem. É o mesmo processo com você, só que você cria pequenos tornados dos campos magnéticos da alma do homem e da alma da fisicalidade. Há muito para o homem entender sobre si mesmo. Acabamos de começar a lhe mostrar como você pode abrir sua alma. Você ainda não sabe o que pode fazer com ela. Você está feliz apenas em alcançar a alma de um líder para mudá-la, mas você pode criar furacões na alma dos líderes mundiais para que eles se elevaram tão rapidamente e receberão tanta energia que vão querer esquecer-se até mesmo de querem ser um humano. Você ainda não entendeu. Quando dizemos que você precisava de uma alma para mudar tudo, é isso que se resume. Bastava uma única alma do Criador para criar o universo inteiro. Você pode imaginar o que uma alma neste planeta pode fazer? Uma alma que está embutida na alma do Criador, que é a alma de Mitra e seus filhos, que é a criação do amor do Criador. É por isso que precisamos entender este conhecimento. Já falamos hoje sobre criar uma condição usando a alma do homem e não precisar de um sistema. É aqui para onde estão indo os ensinamentos. Como você vai na profundidade da elevação dos campos, que pela humildade, na dimensão da força da alma da fisicalidade, você cria essa condição de transmutação sem um sistema. O que quer que um tornado toque, ele o desfaz em pedaços. Você vê as vacas e os edifícios sendo jogados em pequenos pedaços. Mas no tornado da fisicalidade do homem, você abre todos os campos do homem, a alma da fisicalidade e a alma do homem. Você não precisa ter mãos ou pernas. Sabemos que Jesus tentou isso uma vez, mas ele se assustou com isso. Ele foi o único. Ele era jovem e destemido nessas coisas. Ele viu isso e entendeu quando deu a vida, quando trouxe o morto de volta à vida. Como ele entendeu isso? Ele tentou para ver se podia criar uma condição que se tornasse um tornado de vida, mas o fato disso o assustou e ele permitiu que isso fosse embora. Agora nós ensinamos para que você entenda isso. Você ficará espantado que cada coisa criada que tem uma alma da fisicalidade, alma do homem, alma da existência, será capaz de fazer tudo o que você possa imaginar. Está chegando. Como eu disse esta manhã, até recentemente nós o ensinamos sobre a fisicalidade. Agora vamos ensiná-lo sobre o conhecimento do universo. Esta escola... Perdão. Esta escola é muito dura. Muito, muito, muito dura. Especialmente se você está apegado ao mundo da fisicalidade. Mas você não tem escolha. Mais cedo ou mais tarde isso se tornará moda como telefone celular. Algumas pessoas podem mentir sobre isso, que tem um belo telefone, mas na verdade é um telefone todo remendado. Enquanto outros realmente têm um telefone bonito, que é a alma delas. E todas elas se tornam iguais. Pergunta para o Sr. Cash. Quando você ativa a alma do homem invertendo sua jaqueta, por assim dizer, então a alma do homem está cuidando da totalidade das almas? Ela pode receber outras almas e levá-las também para o espaço com uma nave espacial? Sr. Cash responde. Você não pode levar outra alma se ela não quiser. Já vimos isso no sistema de voo, onde um casal fez uma viagem, mas depois um decidiu não ir até o fim e foi para outro lugar durante a parte da viagem. Você pode levar outras almas, mas eles têm que aceitar. Não se pode forçar alguém só porque você consegue algo. O formulário de consentimento para a viagem ao espaço tem que ser autenticado, porque é legal. Você viaja sob sua própria responsabilidade. Todos esses astronautas da NASA fazem o mesmo. Acabei de receber aqui uma pequena nota de nossa equipe de desenvolvimento, que diz: eles estão atualmente montando o sistema de controle. Veremos como as coisas vão acontecer. Pergunta para o Sr. Cash. A nave espacial com a parte inferior plana, onde os campos se voltam sobre si mesmos, é mais avançada que a alma do homem, que é uma esfera completa? Sr. Cash responde. Nos planos esféricos temos o mesmo. Os campos se voltam para si mesmo porque, por mais que se liguem a ela, eles criam esse escudo, ou como você chama, a superfície do planeta ou esfera. Temos imagens físicas erradas em nossa cabeça, que todos os campos entram do sul e saem através do norte. Na verdade, os campos vêm de todas as dimensões e todas as direções, através de toda a superfície do planeta ou de uma esfera, quando tem a forma de um plasma como a Terra. Eles nos dizem que não se pode dobrar a luz, mas na verdade, se não se pode dobrar a luz, não se pode dobrar nenhum campo magnético. Nós entendemos tudo através do mundo da criação. Um buscador de conhecimento aqui disse que enquanto viajava com sua alma do homem, ele só podia sentir seus braços até os cotovelos e não suas mãos. Da mesma forma, somente as pernas até os joelhos e não os pés. Mas as pessoas na unidade de aprimoramento podiam sentir ali as mãos e os pés. Isso é porque o sistema de aprimoramento de voo está incorporando mais da alma da fisicalidade? Sr. Cash responde. A unidade de aprimoramento é um entendimento completo da estrutura. Por outro lado, o que as pessoas sentem na Lua com suas mãos e pés é uma extensão da conexão de si mesmas com suas almas. Não tem nada a ver com o sistema. É como eles querem perceber e traduzir o que eles experimentam. É como a maneira de traduzir um sonho. Se, por exemplo, seu sonho vem da sua avó em sua cabeça, mas você não vê que há outra pessoa atrás de sua avó, você só conseguia ver sua avó ali. Isso se deve à forma como você traduz a experiência. Isso não é por causa do sistema. É a interação da tradução das informações por sua própria alma da fisicalidade dentro da alma do homem. Você chama isso de cegueira visual. Pergunta para o Sr. Cash. Digamos apenas que minha alma do homem foi para a Lua. Você acha que eu sentiria meus pés e mãos? Sr. Cash fala. Depende de você, isso é tudo. Depende de você e do que você quer aceitar entre sua alma da fisicalidade e alma do homem, o que imprime a interação em seus discos de memória. Isso é tudo. Não tem nada a ver com mais nada. Quem pode lhe dizer o que lembrar? É como um ruído de fundo. Temos muito ruído de fundo acontecendo o tempo todo, mas optamos por não ouvi-lo. É a mesma coisa. Este é um processo individual, não tem nada a ver com totalidade. Há uma discussão aqui sobre o sistema de controle nessa parte do ensinamento dos reatores da alma do homem. Foi recomendado voltar ao ensino do Blueprint de 2015. O controle de um sistema vem através da emoção. Pergunta para o Sr. Cash. Os seres verticais podem criar almas múltiplas independentemente das sementes? Sr. Cash responde sim. Na verdade, são as pedras angulares da diversidade nos seres verticais. Temos o primeiro homem e a primeira mulher criados, e lá depois temos a diversidade. Ou a primeira vida, e depois temos a diversidade da vida como peixe, leão, rato, homem e o resto disso. As plantas ou pessoas verticais começaram todas a partir de uma interação dos campos, depois outras interações desses campos com os outros campos criaram a diversidade. A semente é a confirmação e a repetição do mesmo processo. Hoje em dia, Eles fazem enxertos de árvores onde retiram a casca de uma árvore e a colocam em outra. É assim que eles diversificam os frutos. Se você pode fazer isso apenas com a casca, então você pode fazer isso com os campos magrávios da planta. Toda a vegetação que você vê neste planeta começou com uma interação de campos, e todas as variedades de seres verticais vêm da interação desses campos com a diversidade dos campos do ambiente. Aqui uma buscadora de conhecimento contou sua experiência, que ao ouvir apenas uma gravação de transmutação pelo celular do programa do Rick, ela foi capaz de parar de fumar depois de 40 anos. Ela queria saber se é possível limpar os pulmões, mesmo depois de 40 anos fumando. Sr. Cash responde: vai levar anos para se livrar da nicotina embutida nos pulmões. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Muitas pessoas que saem da unidade de aprimoramento dizem que seus problemas pulmonares melhoram, que podem respirar mais facilmente. A limpeza dos pulmões depende dos campos que você pode substituir neles e de quanto desses campos você pode usar. Não se esqueça que os pulmões são a coisa mais próxima da alma do homem na expansão e interação com os campos centrais da alma da fisicalidade, nos quais enormes quantidades estão sempre na dimensão do movimento no coração. Você pode não ser capaz de limpá-lo, mas pode trazer muitas mudanças para ele. É bom ouvir que você teve tais impressões a partir da gravação da transmutação. Pergunta aqui para o Sr. Cash: e quanto a perder o desejo de fumar, comer ou outros vícios? Sr. Cash responde: não é um desejo. Abrimos uma força de campo que alimenta ou satisfaz essa necessidade. Isso significa que obtemos isso do ambiente da vida ou do entorno. Isso é tudo que é. Satisfazemos um desejo com a mesma força de campo, então você não precisa fumar. Quando você está satisfeito com os campos de água e comida, você não precisa beber ou comer. Você tem que entender, nada é mágico. Você tem que entender o princípio por trás disso e o que é satisfeito. Você satisfaz os campos de certas emoções, então não precisa delas mais. Sua jornada só começa quando você entra na unidade de aprimoramento em Nis. Depois de abrirmos a alma do homem, o resto do universo é nosso. O resto deste índice rápido aqui será muito breve, mas é para você estudar mais por conta própria daqui em diante também. Processo de transmutação do tálamo e timo. Como eles criam materiais radioativos como urânio e plutônio? O Sr. Cash responde: oh meu Deus, precisamos de cerca de 20 sessões de ensino para isto, mas principalmente uma, a glândula, é uma conversão dos campos em dimensão da fisicalidade de um gancho, e a outra apenas fornece a informação e a força de onde ela é necessária. A da cabeça se converte de acordo com a necessidade da emoção e fornece a força física da mesma. Passa essa informação para a glândula e a glândula cria um campo de força específico que permite que um ponto específico naquele órgão, por exemplo, a próstata, se torne canceroso. Com nossa tecnologia, as mulheres ainda podem dar à luz aos 200 ou 300 anos de idade. A linfa passa nas proximidades das glândulas e recebe os campos, muito parecido com as máquinas que esterilizam os tomates, passando-os em frente a micro-ondas. Sintonize-se com as forças de que necessita. E este pode precisar, por exemplo, de 20 hidrogênios para criar plutônio, e o outro precisa de 20 hidrogênios para fazer o cálcio. É muito, muito intrigante a forma como o sistema funciona. Pergunta para o Sr. Cash: Mitra seria como a interação das energias primordiais masculinas e femininas em ação? O Sr. Cash responde: não, isto é errado. Mitra é a essência da emoção da doação do Criador em amar a si mesmo. As pessoas estavam perguntando sobre como elas podem interagir com Mitra. Mitra faz parte da nossa maneira de viver, nossa consciência, a sensação de certo e errado que está embutido em nós. Isto é Mitra. Algo em nós sabe o que é uma ação boa ou má. Sabemos quando estamos pensando bem, falando bem e agindo bem. Somos nós que escolhemos o caminho errado. Pergunto para o Sr. Cash: o presidente da França disse que esta situação muito difícil está prestes a acontecer e pediu o poder da alma do povo para mudar a situação. Como estão indo as negociações com os países europeus em relação às unidades de gás gerador da Fundação Cash? Sr. Cash responde: isso é deixado com eles. Você tem que perceber que muitos líderes europeus gostariam de ver esse tipo de crise com as pessoas e ver o povo e os governos baterem cabeça. O peso das despesas do governo está além do que eles podem aceitar. Veremos alguns governos pressionarem para a agitação e o conflito. A tecnologia da Fundação Cash está em cima da mesa com os governos e é o mesmo com a IEA, no que diz respeito à situação potencial nuclear. Independentemente disso, a Fundação Cast vai ter que ter seu próprio desenvolvimento e sua própria estrutura de trabalho para a liberação da tecnologia. Há um problema muito grande que se encontra especialmente na Europa e em outras estruturas, pois há um plano maior por trás disso. O aumento dos preços só serve às pessoas que querem aumentar seu próprio controle. Prevejo que quando começarmos a lançar essas unidades, geradores e gás, o governo tornará isso público e as pessoas começarão a produzir. Estamos preparados para isso. Agora estamos negociando com o governo para a transferência da tecnologia. Temos que mudar isso. Os preços das unidades de gás da Fundação Cash foram aumentados para 10 mil euros a partir de ontem, e a unidade combinada aumentou para 15 mil euros. Além disso, reduzimos a unidade de 10 kW para 5 kW, porque queremos ser capazes de entender a demanda e controlar a oferta e a demanda. Como somos uma ONG, o que quer que façamos volta para a empresa. É bom para a difusão da tecnologia quando as pessoas podem recorrer à tecnologia de plasma para se alimentarem e se aquecerem. Todos os governos estão pensando nisso, mas quando decidirem, já poderá ser tarde demais. Pergunta para o Sr. Cash. O presidente francês disse que precisamos nos concentrar no nível da alma em nossas orações. Como podemos, como buscadores de conhecimento, ajudar neste processo com nossa alma e orações? Sr. Cash responde. Nós já estamos fazendo isso. De certa forma, ao entender o trabalho da alma, podemos fazer muito. Ouvimos muitos líderes mundiais começando a falar sobre a alma porque eles não podem fazer mais nada. E para eles isso é um mistério. As pessoas não sabem o que é. Portanto, os líderes os levam a acreditar que a alma vai alimentá-los e criar eletricidade. É uma forma de diminuir suas próprias falhas. Em outras palavras, eles estão falando da alma como uma forma de escapar de seus próprios problemas. O Sr. Cash urge aos buscadores de conhecimento para levarem esta crise a sério e a usar o conhecimento que aprenderam com a Fundação Cash para se salvarem. Ele nos pediu para fazer ganhos de diferentes alimentos que comemos. Faça isso agora enquanto você ainda pode obter os alimentos no mercado. Mais tarde, quando a crise chegar a nós, será muito difícil. Faça ganhos de carne, frango, cordeiro, batatas e tudo o que você precisar. Comece a se preparar para o que está por vir. Estes ganhos durarão séculos. As almas estão constantemente em comunicação umas com as outras. É como o ar que respiramos. Não há lugar na Terra onde se possa sair onde não haja ar para respirar. Está sempre presente. É o mesmo com a alma. Está sempre presente. O irmão de Mário aqui ficou chocado. Ele escreveu para a Fundação Cash no meio do ensinamento. Ficou chocado ao descobrir através da Fundação Cash que seu irmão morreu em Bangkok. Ele pediu ajuda dos buscadores de conhecimento para buscar mais, para obter mais informações. As altas temperaturas, furacões e outras forças da natureza são um processo natural. Isso vem acontecendo há séculos. Os gases do efeito estufa têm pouco a ver com isso. Tem mais a ver com a Terra sendo puxada para o Sol. Estamos nos aproximando do Sol, portanto estamos ficando mais quentes. Também estamos nos aproximando do centro da galáxia, por milhões de quilômetros a cada hora, e isso cria uma temperatura mais alta, uma interação de campo mais alta. O que o Rick encontrou na internet sobre isso aqui foi um monte de informações conflitantes e cientistas dizendo que a Terra está se afastando do Sol. Há uma discussão maior sobre isso. O Sr. Cash esclarece a verdadeira situação a partir do ponto de conhecimento do plasma e da criação, o que a ciência moderna não tem hoje. Tudo isso está confuso. Essas coisas foram testadas e comprovadas usando reatores de plasma e observando como eles se comportam porque são iguais ao Sol. A temperatura no centro do Sol permanece constante. Não é de bilhões de graus Fahrenheit. O calor na superfície do Sol é proveniente da interação dos campos magrávio com a massa de inércia do Sol. A acumulação das camadas e massa na Terra vem da interação dos campos com o Sol. Chovem constantemente partículas. A massa aumenta a partir da conversão dos campos. Os plasmas em si não têm frequências. Mas quando os plasmas são comparados a outros campos plasmáticos, a conversão dos campos tem uma frequência. A frequência vem quando se quer penetrar em uma dimensão. Entre os plasmas temos uma frequência. Nós criamos essa frequência pois um plasma mais fraco está tentando penetrar mais forte na dimensão da força do campo. Mas dentro do plasma não há frequência. Quando não há resistência, é uma expansão contínua do fluxo através do mesmo. A menos que você tenha bits que se reúnem, bits seria pedaços, né? Só que você tenha pequenos pedaços que se reúnem, eles se tornam como aglomerados, e então o campo tem que interagir com ele. Então isso cria uma frequência naquela parte, naquela posição específica. É porque os plasmas são corrente contínua. Se eles interagem com outro plasma e criam fricção, nós o chamamos de uma frequência. Caso contrário, o plasma apenas passará por ele. Se você toca a alma de uma célula no corpo do homem, então você a muda. As pessoas que estão na cama há 5 a 10 anos, quando são processadas com plasma, começam a caminhar dentro de 2 dias. O fisioterapeuta e o médico não conseguem entender isso e dizem que é falso. É porque você aprimora a alma da célula e isso muda a fisicalidade e as pessoas assim caminham. Se você tiver problemas com os pedidos para a Fundação Cash, agora você pode chegar ao atendimento ao cliente pelo Telegram, que é o @customerservicekf. Pergunta para o Sr. Cash: é normal sentir esse tornado de campos em ambas as direções? Com o copo do homem eu senti isso tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, e ao ouvir a gravação da transmutação pelo celular, senti como se meu corpo estivesse balançando. Controlamos esses campos através da alma da fisicalidade ou da alma do homem para iniciar o voo? Sr. Cash responde: vemos este balançar para frente e para trás no sentido horário e anti-horário com muitos buscadores de conhecimento que entram no sistema, especialmente com as recentes mudanças que fizemos nos últimos sistemas que colocamos. Quando você se acomodar e entender o trabalho da alma e da alma da fisicalidade, você terá isto. Não é só conversa. Estamos vendo estes tornados de campo com muitas pessoas. Os sistemas estão preparados para fazer isso. Os novos reatores criarão mais desse tipo de interações. Os dois novos sistemas de voo que estão sendo adicionados são totalmente diferentes. Eles são uma amalgamação do conhecimento para fazer isso. Isso é o que chamamos, é o que nós chamamos de tornado, ou sentimento como se você estivesse girando no sentido horário e anti-horário. Já vimos isso especialmente nas últimas 3 semanas de sessões de voo. Posso dizer que 50% das pessoas que passam pelo sistema dizem que estavam girando no sentido horário e no sentido anti-horário. Isso mostra que a tecnologia é muito correta. Por causa da nova configuração, permitimos que a alma da fisicalidade e a alma do homem se expandam, e a expansão em diferentes pontos fortes cria esse tipo de interação onde se sente como um tornado, e as pessoas começam assim a balançar. A fisicalidade é muito fraca para resistir a campos tão fortes, portanto ela vai com o vento. Você se torna parte disso e gira. É como os rabinos judeus batendo a cabeça contra o muro e balançando para frente e para trás. Isso mostra que a alma e a alma da fisicalidade foram tão elevadas que você sente essa rotação e esse balançar. O que nós ensinamos é o que você verá na realidade à medida que isso chega. Este é um dos sinais que nos mostra que os sistemas estão bem sintonizados, bem preparados para entender a demanda do homem em um futuro próximo para tudo. A alma dá mais para que a maior força apareça. Quanto mais você esvazia seu copo, mais você recebe no copo. Na verdade, é a alma que dá mais. Não precisa ser uma expansão da alma. Quanto mais você dá no final, cria um espaço que uma ordem superior de campo pode preencher. Assim você recebe uma ordem superior. Você opera com uma força de ordem superior. De certa forma, o que você dá retorna para você. Assim, aumenta a força. O recipiente é o mesmo, ou seja, não precisa se expandir. É o homem que muda a força dele através de sua conduta. Para aqueles de vocês que já passaram pelo sistema, iniciaram o processo, você está mais pronto para o próximo passo, a transmutação. Facilita para nós e para você também passar pela próxima jornada e nos permite completar o ciclo. Fim desse índice rápido do workshop número 447.